Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Nesta semana, por 2 dias, a nossa cidade de Foz do Iguaçu foi presenteada com a passagem da tocha, o chamado Fogo Olímpico, símbolo dos Jogos Olímpicos, que neste ano será realizado no mês de agosto no Brasil. A passagem da tocha pelas ruas centrais da cidade, bem como pelos seus principais pontos turísticos, atraiu milhares de pessoas, entre moradores, comerciantes e turistas. Pode ter até ocorrido uma ou outra insatisfação por parte de alguns moradores, pelo simples fato do trânsito ter sido interrompido em alguns pontos do centro da cidade ou nos seus principais acessos, ou até insatisfação pelo atual momento político e econômico que atravessa nosso país, ou ainda insatisfação de realizar neste momento uma Olimpíada num país que sofre com o desemprego, com as altas taxas de juros, com a falta de segurança, saúde, educação e com uma forte injustiça social que ainda impera no Brasil. Porém, devemos considerar os efeitos benéficos da realização de um grande evento esportivo mundial, que atrai a atenção de milhões de pessoas espalhadas por todos os cantos do mundo, com resultados surpreendentes em termos de divulgação da imagem do país, contribuindo assim para o crescimento, principalmente do turismo, como já aconteceu com a realização da Copa do Mundo. Uma centena de iguaçuenses ou representantes destes tiveram a honra e o privilégio, assim como eu, de conduzir a tocha, este importante símbolo olímpico. Imprensa local, nacional e internacional estiveram presentes, cobrindo a passagem da tocha pela cidade, levando imagens da alegria e energia do nosso povo ao mundo inteiro, que registrou e eternizou este momento para sempre em suas fotografias e seus corações. E fica aqui mais um registro de que a cidade de Foz do Iguaçu, principalmente com seu poder de realização, com instituições sérias e comprometidas com o desenvolvimento da cidade e região, com forte atuação na área do turismo, sabendo cada dia mais divulgar seus atrativos turísticos, fez bonito e soube aproveitar este momento único e especial que foi a passagem da tocha, símbolo olímpico, pela cidade. Pense nisso comigo.